Alô, alô, alô, alô. Disco aqui do outro lado do teu muro. Separação aqui que fez teu mundo, teu peso, teus planos, teu modo de consumo. Aqui a voz negra, a vingança, teu rumo. A revolta que vem lá do escuro. O ruído das facas que range. Sente só, elas cantam teu sangue. O momento, a hora, a chance. Tua morte, a nossa revanche. Imalê é o afronto da gangue. Favelado, vingança, meu nome. Ei, sei dos teus contatos, sei do que tu pensa. Teu mundo é falso, escuta aí. Não desliga, aqui a conjuntura. Descaja a tortura, completa pra falar o que agride minha vida sua. Agora é tua vez, faz tua penitência. Ajoelha na sala, pra apretar sentença. Não tem acordo, engole teu suborno. Eu vou cobrar do meu jeito, eu resolvo. Todos os 300, vou reaver. Da tua etnia, o sangue eu quero ver. Escorrer, descer, gargalhadas vou ter. Os tambores anunciam, combinam. Tua vida, tua morte indica. Quem está falando? Quem está falando? Sabe quem eu sou, o que veio no negreiro. O que foi jogado à margem do gueto. A dor do estupro, o teu desespero. A preta que rebela, lembrando o passado. Que faz a cobrança do povo sequestrado. Humilhado sim, aqui jogado. A sequela me traz pensamentos. Toda hora eu planejo o momento. O teu sangue na faca é o que eu penso. Lembra, vou falar, cobrar. Vítima, secular. Que traz na memória, meu povo vingar. Já pensou invadindo a tua casa. Acabando o teu plano escravocrata. Tua cara cortada na faca. Quero ver no teu corpo as marcas. Pra lembrar de todas as chibatadas. Te arrastar e dar gargalhada. Da branca burguesia enforcada. Na capa da revista tua cara. Toda tua família sendo velada. Tipo o escombro da favela que mata. Lembra a cozinha da tua cozinheira. Nem ao menos sabe ler, isso te importa. Mas garante tudo em tua volta. Já pensou se ela parar? Imaginar retornar e te cobrar toda a dívida do povo lá. Não, não, não desliga não. O que você quer? Eu não estou entendendo. Aproveitou a vida, a herança, o conforto, o luxo, a vida mansa. Chegou a hora, hora da cobrança. Vocês vão morrer, prepare a garganta. Vocês conseguiram, né? Dominaram tudo, a etnia que domina o mundo. Premeditaram, armaram um jogo sujo. Sequestraram, mataram e ficaram com lucro. É foda, mas agora tem a volta. Ora, ajoelha e chora, então implora. Que o quilombo tá de pé. Nem por um segundo reduziram nossa fé. Isso aqui é o teu crime secular. É o momento de vingar. Aê, exção. Um dia preto, o dia de amanhã. Em que a revolta surge do escuro. Dando orgulho, tendo outro rumo.